O Guardião 05, mantenha-se em sobrevoo entre Duna e Sembra, ok? Guardião 05, controle. Autorizado a 1 1 7 5 autorizado a você está visual com o tráfego, com o que você faz? Agora a aeronave já aproximou para o Guaraé, pode ir para o controlado, dentro do 5 0 graus, aeronave 9. Controlado para o controlado, pode ir para o Guaraé, Guardião 0. 740, solo, zona 300, libera direito, solo, 3098, deixa para 2, meu país está autorizado e ele é perseguido. Está no ar e chama na outra vez. Sônia, bom dia, Azul 9175, na Coral 9. Azul 9175, bom dia, contato de radar saída Coral no Bravo, nível 140, tem instrução. Autorizado, voando direto Coral. Direto Coral, na Coral 1 no Bravo, subindo para 140, sem restrições. Azul 9175. Uno 436, 2025, agora com mais Jonas, autorizado no ar. Espaço, sem instruções, buscado para 3 no 10, com ajuste na geração. Zero, vento 140, graus 08. Para o Jorge 10, ótimo aviante, reporte o céu através do Parque de Pedroche. Bom dia, contato com o médico estabelecido sobre a posição Conde. Após Conde, foi bom. Para a pessoa que era bom, se reporta para o controle com a dona do SBC. Dona do SBC, isso, dona do SBC. Eu vou fazer o olho e o conversão. Bravo 175, estamos em centro de pista, 1-2-5, sinal 1, alterna em 1-2-3-8. Abre o mundo. Tomando o Gilete, faça de tudo, se mantenha 0-6. Segurar mais 9-8-3, reduza para 2-3-0-9. da regra. Pode aí manter a OTG 050 na saída, pode? Manda 050, tem um beta par. Ainda a taxa de 5 milhas? Positivo, vai acender 50 até 5 milhas o perfil da saída, e depois a gente chama para mudar a regra e instruções para prosseguir para a perícia da. Ok. Pode ver o estado para o estado, põe, qual é o caso para o próximo ano, para a pausa, põe 737, já pode precisar um comboio em 737. Thank you.